Aguardando a autorização do senhor. Gol 0807, está autorizado o ILS. Autorizado o ILS. 807. Para o pátio na sua frente. Olha, Salvador, azul 4065. Azul 4065 é o controle, contato radar. Acionar, reporte decolagem. Autorizado. A cópia do gol 9649, senhora? O número 49, autorizado para Ilhéus, nível 240, decolador 10, com o primeiro curva direita, na saída da Euleda, após o Leda, direto Ilhéus. Aciona 5565 e o controle 120, decimal 8. Luciano 6142, autorizado. Decolador 10, curva direita, da Euleda, Leda, Ilhéus. Aciona 5565 e o controle 120, decimal 8. O número 49, pedimento correto, pode quando pronto. Para o feedback, acionamento pronto, gol no do e o nome é 49, na posição número 2. Alô, gol no 394, gate 5, pushback acionado. Táxi 6327, tá com 59 a bordo, 3 horas e 40, alterna Salvador. 6327, perdão, táxi direito via Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 2. 1 no 0 no 2, e táxi chama a torre no ponto de espera, 6327. A curva pela esquerda vai retornar pelo litoral, subindo para 2.500 pés até o farol de Itapuã. O senhor vai ganhar altitude no litoral, enquanto isso eu aproximo os jatos. Para a pista 10. Chegou a pista do cliente, iniciando com o VSD, decorrendo a SF, separou o Tapuã. Estacionamento, gate 5. Entendendo com a equipe de solo, levanta para táxi, o gol no 394. 394. Já chame a torre, 1-1-8-9-5. Ali, decola na 327. Torre, Salvador, solta da torre, Hector Guindia. Hector Guindia, final no 7, é porta na terceira milha. Preparamos. Tem uma decola com cifrou, o Serra Serra. Comprou a sul. Afirmativo. Decola então. E mais um instante, aguarde só um instante, o Yankee Serra Serra. Mike Kowalska, reporte interseção. O 1807, Duna localizador em aproximação, reduz a checa trem, torre 1-1-8-9-5. 2-4-5, certo. Yankee Serra Serra, prossiga. O setor noroeste e manter para usar só no através do cabo. Gente, tem um tráfego na final no 7 agora. Mil pés aí. Próximo é Rimar, já vai fazer o sobrevoo da Rimar pela repetidora radar aqui. Então aguarde só mais um instante e já será liberado direto o cabo. Ah, tá ok. Salvador, boa tarde, gol 1807, tá, vai passar o Índia Serra dentro de uma milha, baixar e travar. 1807, continua a aproximação, guarda a pista livre. Guarda. Altitude que solicitou também, tá bom? graus com 15 nós. Tá. Agiliza para pouso Eco Tango India, tá autorizado, 1-7. Controle de Salvador, boa tarde, Oceano 6327, da Euleda. Oceano 327 é o controle, contato radar. Controle, autoriza o 6327, boa da El? Autorizado. A El, grato. No táxi Gol 1649, 104 a bordo, 2 horas e 10, altera Salvador. Ele funciona com o Bruce Pike. Sou visual, contrato. Chegue táxi direito, ponto espera 18,95, ajustado no 01, no grato, Gol 1649. 6327, na escuta? Azul 4065, chame Recife, 251. 251, 4065, por favor. 9 a bordo, 179, 13,50, Campinas, Viracopos. Controle 1208. 1208. 1807, pouso autorizado, pista 10, 11, setembro, 14, 9. 07. Senhor. Ciente, chame na final para pouso, mantendo 500 pés. Positivo, vai chamar a final para pouso, está mantendo 500 pés. Vitor Golf Delta vai realizar uma órbita à direita. Vitor Golf Delta curva pela direita para o Farol da Barra. Curva direita para o da Barra, Vitor Golf Delta. Achei, mantinho. No máximo 2 minutos o senhor vai iniciar o seu voo. Tranquilo, Golf Delta. Tem as filas do Lua. Tá livre então, 100 graus, 14 nós, Mike Ekowski. Então, Rigol, 1649, quanto espera dar 1-0? Tá ali, mantém pista 10. Ali uma tenda 1-0, valor 649. Tango India, repórter livrando a pista. Afirmo, tá livre. 1807, aos 27, direita, 121, desse 19. 219. 7, tá livre. 1807, táxi, rapaz, de Alfa, Juliette para 09. Alfa, Juliette 9, 1807. Salvador, boa tarde, Oceané 6321, está ciente da Papá? Autorização para Brasília, portão 6. Oceané 6321, informação Papá, confere, aguarda cópia. Aguardar, poderia confirmar sua saída, senhorita? Saída Arborelefa. Arborelefa, graças. Salvador 35241, 5241, no cuidado que pedi solo, rapaz, para táxi. A partir de agora, eu vou liberar o espaço aéreo pelo menos durante 10 minutos, ok? Ok, acredito que é o suficiente. Vitor Golf Delta, curvando a direita agora. Final para pouso, Serra Serra. Serra Serra, frequência livre. Controle, Mike Costa. Mike Costa, controle. E decolado, Manati, mil pés, solicita pro direta, 2 a bordo. Autorizado. Ator. 394, ciente, mantém a ponta espera. Mantém a ponta espera, mantém a ponta 394. Zulu autorizado para Brasília, nível 320, via Presulo 17. Decolado a pista 1-0, com primeiro curva direita. Em saída, Arbor Elefa. Pressiona 5013 e o controle 120, decimal 8. Autorizado 320 Brasília, Upper Zulu 17, decolando da 10 com curva à direita, Arbor, Elefa, aciona 5013, controle de saída 120, decimal 8, oceano 6321. 6321, correto? Repórter quando pronto. Vamos lá. Azul 4462, 110 graus, 15 nós, pouso autorizado. Livre pouso 10, azul 4462. Gol no 649, 1208, bom voo. 08 graus. Gol no 394, após Embraer Azul, a linha mantém pista 10. Aéu cruzando 2 e 200 na sua escolha. Alô 649, ao controle, contato radar. Contato radar. Oceano 6327, chame Recife 251. Oceano 6327, controle Salvador em blind, chame Recife 251. Recife 251, bom dia. Bom dia. Direto, câmbio. Serra Serra do Cabo, direto para Aratu. Está autorizado. Câmbio. O Yank Serra Serra, minha assistente quer saber quantas pessoas a bordo. Ciente. Está pronto para o carro 5241 POB 60, autonomia de 5 horas de alternativa, Montes Claros. Tá, pode repetir a frequência para o 4462? 121, decimal 90. 121, decimal 90, vai ficar certo. De controle. Táxi via Alfa vai reportar quando chegar na Julieta do 442. Salvador, Vitor Golf Delta. Vitor Golf Delta, prossiga. Salvador, Vitor Golf Delta, pode abater rapidamente com 6. Pronto, vai se afastar por 6. Ciente. Passa 396 ao controle, autorizado via chegada à mar e ajuste no 012. Autorizado via chegada à mar e 312, gol no 396. A Lima tem inicialmente. Aliás, mantém a posição na carteira, como você? 3, 2, 4. autorizado ingresso via Juliette para o 03, o azul 4462. Aos 34208. 08, vó. Soro, gol no 394, passo da 1600 na escuta. O 394 é o controle Salvador, contato radar. 394. O 649, chame Recife, 125 ano. Recife, 125 ano, grato, boa. Boa. Felipe, 5627, Cherokee, do Red, copy. Ready to copy, 5627. 627, clear, Cherokee, do Red, level 190, via Golf 677. Take off running 10, after take off to left, Puka, Jammu. After direct. Direct Aracaju. Scope code 5033 and Salvador approach 120.8. Clear to Aracaju, flight level 190 via Golf 677. Take off runway 10 after take off left turn, Puka departure after Puka Jammu after direct Aracaju. Scope 5033 and Salvador departure 120.8. 5627, we do a correct report charge for setup. Report charge for setup, 5627. Salvador, TP5241 controle, contato radar. 4. Frequência livre. Prossiga. Mais um minuto, vai realizar a curva direita para a magnética 290, vai passar 5 milhas naquela magnética. Ciente. Índia Vitor Eco, prossiga para o sol. Vitor Eco, autorizado para Serra Índia, Romeu Índia, 500 pés, decola. Confirma a decola da página 3? decolando teste 3, com, cruzando em direito, controle sul, aciona 0160 e o controle 120 decimal 8. Sol. Vitor Golf Delta, chamou o Antônio? É o Índia Vitor Eco, do 433. Índia Vitor Eco. Pode cotejar a autorização, o Índia Vitor Eco? O solo reportou que não foi cotejado? Para o Solo e Índia Vitor Eco. Tem que abandonar o setor. Tá, ciente, Vitor Golf Delta. Só para constar, vamos manter a magnética 290 agora. Ciente, só tem 1 minuto e 40. Autorizado para Serra Índia, Romeu Índia, 500 pés, decolando pátio 3, controle sul, aciona 0160 e o controle 120 decimal 8. Olha, dá pra ficar por mais 2 minutos e 15 segundos? Negativo devido à aproximação. Tá ciente, Vitor Golf Delta. E o 9395, ajuste o 0-1-1. Boa. Bom, Salvador, boa tarde, 35446, informação Quebec. 35446, o controle, autorizado via chegada man, ajuste 1-0-1-2. 1-0-1-2, via chegada man. Após sair conforme a rota do plano de voo, decolando a pista 1-0 com primeira curva direita na saída da El Leda. Após a Leda, voa direto ao Eudes, onde intercepta Brizulu 44. Aciona 5026 e o controle 120 decimal 8. Vamos lá, 340, autorizado Guarulhos, via plano de voo, Brizulu 44 até mais. Decolando a 1-0 com curva direita da El Leda, Leda Eudes. 5026 acionado, 08 controle, 3155. 5, desenvolvimento correto, é a patrona pronta. Voltará. Vitor Eco, reporte fora do solo, 120 graus, 1-2. Reporte fora do solo, 120 graus. Gate 06, right propulsion start. 6321, clear to start up, right for taxi. Started push and I come back and arrive for taxi. So 6321. Golf Delta, abandone o setor para o setor norte do campo. Câmbio. E é setor norte do campo. Vitor Golf Delta. Vitor Eco fora do solo, pode cruzar a final 35. E o Vitor Eco está autorizado para seguir no litoral 1208, controle. Chama controle, Vitor Eco. Controle, é o Papa Romeu, Índia Vitor Eco. Índia Vitor Eco, controle. Decolado de Salvador, próximo ao farol de Itapuã. Se autorizado, prossegue direto para a Serra Índia, Romeu, Índia. Está autorizado, vai manter que altitude? É 500 pés. Ok, 500 pés, estimado para pouso. Estimado ao 1820. 1820, anotado. German Metro, Air India, holding point from A12, tower 118.95. Unit 0100, Vitor Golf Delta, prossiga para a rotatória de Simões Filho. Proa de rotatória, Vitor Golf Delta. Affirmative. Bravo, meu Vitor, prossiga. Salvador, acionário 6314, informação, papá. O senhor 6314 é o controle, autorizado via chegada à mar e ajuste no 011. Via mar e no 0116314, autoriza para Arizona? Negativo. Para zero a nave na escuta do controle Salvador, ajuste do altímetro no 011. Vitor Golf Delta, devido à grande quantidade de aeronaves agora para aproximação, o seu voo no setor solicitado não será mais autorizado. Câmbio. Presidente, o Vitor Golf Delta vai bater para onde o rotatório no momento. Vamos analisar aqui se conseguimos fazer outro setor aqui. Já lhe informo. Ah, ok. Autorizado para Serra Bravo, November Victor, nível 260, decolada a pistão no 7 com primeira curva direita na saída Arbor, após direto destino, plano Yankee cancela e prossegue visual, adiciona 5516 e o controle 120 decimal 8. Salvador, Victor Golf Delta. Prossegue. Temos outra hora próximo a Camaçari, mantendo os mesmos 2500 pés. A possibilidade de ajudar lá? Positivo, livre. Ok, curva esquerda então, magnética 050. Gol 396, Duna, localizador em aproximação, reduza, chega o trem, chame a torre. 1-1-895, gol 396. 1895, reduzindo, obrigado, boa tarde. Gol 1055, livre ali. Autorizado, 1055. Tipo 5241, direto conquista. Direto então, da conquista, 5241. Salvador, boa tarde, gol 1396, final do 10 no externo, baixar, Salvador. 1396, vento 110 graus, 14 horas, continua a aproximação, aguarde autorização de voo. Guardando, gol 1396. We have the 111 keep on board and 3.5 hours endurance, Delta 8, gonna be Goiânia. Ocean 6321. 6321, clear taxi via May April and Ninja, on holding point, call tower 118, this is 95, can anyone 011? 118 and clear taxi May April, to hold short runway 10, whenever there, any car 118-95-62-6321. 1290, gol 396. 7, Puka de Pache. 5627, control, radar, can't take, proceed as clear. Roger, 5627, request fly direct to Jammu, position. You are clear. Thank you, 5627. 5446, livre, aproximação ILS. Livre o ILS, reportarei no localizador, 5446. Isso é Quebec, aguarda, copia número 2. 91-1895, gol 1055. 1895, boa. Boa. Muito baixa da transmissão, confirme. Foi solicitado o táxi do pátio 3 para o pátio 5? Levantando igual no 055, uma milha e meia de estela. 055, continua a aproximação, agora te viu. 055. Isso que é Alfa Juliette, já tá pronto, óbvio. Autorizado táxi, chama ingresso 17, 10, 11, ajuste. Curva direita, restrito 1 no meu país, corredor, axé. Aciona 5014 e o controle 120, decimal 8. 39, direito 121, decimal 9, 50. Direita 129, é um gol no 396. Correto, pronto para táxi? Tower, good afternoon, ocean 6-2, 6-3-2-1, merely hold short, runway 10. Ocean 6-3-2-1, hold position. Hold short, just wait, ocean 6-3-2-1. Muito boa tarde. Ono 396, táxi via Alfa, partindo da Juliette. Alfa, aguardando antes da Juliette, bono 396. 3-1-5-5-0-4, hotel Oscar Zulu. Hotel Oscar Zulu, controle. Controle, agora é conduzir para o sul da torre. Então chame a torre, ono 1895. Ok, um abraço. Oi. Corre, o Papa Tango está passando lá. Aguarde. Tá, 3217, desça sem restrições para 2000 pés, reduza para 170 nós. É o número 3 para pouso e com essa velocidade está autorizado o ILS. Câmbio. Gente, estou vendo 170, descendo para 2000 pés, nessa velocidade autorizado o ILS, mil, tá, 3217. Behind the truck on fire and clear, line up in way, runway 10-6-3-2-1. 1895, trip 5446. 118-95, uma boa tarde, obrigado. Oscar autorizado, Morro de São Paulo, no meu pé, decola da 17 com curva direita, corredor axé, corredor caixa prego. Aciona 0153 e o controle 120, decimal 8. No externo, estamos avistando o momento. Bravo, Romeu Vitor, chamou pronto. 5, meu voo. Oscar Zulu vai manter o setor sul, confirmando? Meu no 055, direito 129, 53. Direito 129, boa. Ciente, hotel Oscar Zulu, então mantém o setor sul, sem interferir com o eixo da 10. E mantém. Escuta. É o controle, autorizado via chegada BOMF, ajuste no 011, 1925. Via BOMF, no 011, 1925. Juliette, vou no 055. 3155, coordenação que vira só um repórter para táxi. Roda táxi, 3155. E aliás? Aguardando pista livre, trip. Passando externo, agora aguardando pista livre. Tá pronto o táxi? 6314, direita 070 para o localizador, chame estabilizado. Direita 070, autorizado, LF, encontra estabilizado, chame 6314. Prossiga. Ok, você está indo para Candeias, vai pousar lá, qual o estimado? Não entendi, confirma? O que é Alfa Direto, o ciente mantém a ponto de estar. Trip 5446, pouso autorizado no zero, 110 graus, 14 nós. Leve o pouso para o Trip 5446. Dono 895, 3217. 3295, boa tarde, 3217. Salvador Departure Control, good afternoon, Ocean 6321. Climb level 320. 6321 control, ready, contact proceeds clear. Roger. Para ingresso no pátio. Luno 055, vai manter a posição da Juliette, que está previsto ao 01. Estimativo, vai manter a posição na Juliette, aguardando 01 no Luno 055. Após o tráfego na curta, até ali mantém. Yes, to fly direct to Conte. Boa tarde, o TAN 3217, passou de serra, baixado, travado, se escuta. 3217, aguarda a pista livre. Baixa, 3217. 95, ajuste no 01, bom voo. É, dia 2, 9, 5, 4, 5, 6314, interceptou o localizador. Estabilizado, 6314. Complete aproximação, chega o trem, chame a torre, frequência 11895. 295, 6314. 1219, boa. Boa tarde, 2418. Informação Quebec, autorização para conferir. 2418, boa tarde, informação Quebec confere, autorizado para confins, nível 340, via Prisulo 16. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda. Após o Leda, voa direto bridge, onde intercepta Prisulo 16 e segue conforme. Aciona 5051 e o controle 120.8. 2418, está autorizado para confins, nível 0340. Vai decolar aqui para o 0, com a primeira curva direita, da El Leda. Depois Leda Bridge, da Pedro 16. Vai local 5051, vai chamar 120, vai chamar 8, 2418. 418, correto, faz quando pronto. Chamarei. Solo, Salvador, boa tarde, 3546, Librando, seu escudo. 3546, boa tarde. Táxi via Alfa, Juliette para o pátio 3, posição 04. Alfa Juliette, pátio 304. 2217, ventos de 120 graus, 14 nós, pouso autorizado, pista 10. Pouso autorizado na 10, TAN 3217. Boa tarde, Alfa 3192, aciona identificação, desça para 2.000 pés, ajuste no 09. Assim que o senhor acionar a identificação, ele saberá que está o fato correto. Bem, senhor Grato, a possibilidade de voar motona? Itape. Itape, Grato, frente 192. 6314, torre 11895. Não, só avisando com o tráfego, pode liberar. Eu vou manter o sobrevoo aqui, volta, curtinho aqui, volta na torre mesmo. Sim, ambiente. Passou externo, baixou a travada, Xanel 63 ou 14. Aguarda a pista livre, Xanel. Aguardando. Oi, Salvador, Juliette, tá com você ainda. Whisky, Alfa Juliette, cruzou 35, processo controle 1208. Cruzando 3500, o controle 1208. Não, informado, cruzou o eixo da 35, ok? Mantém 1000 pés no corredor e chama 1208. 1000 pés no corredor, 1208, grato. Tanto 3217 ao 00, direito 1219. Direito 1219, tanto 3217. Confirme sua altitude. No momento aqui está descendo para 1000 pés. 6314, pouso autorizado no 0, 110 com 14. Autorizado, pouso no 0, Xanel 6314. 3217, táxi via Alfa, Juliette para 04. Alfa, Juliette para 04, para 3217. Sete, após o farol da barra, o senhor vai subir para o 085 voando direto destino. Após o farol da barra, direto destino no 299, o Whisky Alfa Juliette. Bravo Romeu Vitor, após passagem Airbus Ocean Air na final no zero, tem decolagem autorizado, venda de 120 graus com 15 nós, informa helicóptero sobrevoando a torre nova ali, que está sendo construída, está sendo seu tráfego, não irá interferir com sua decolagem. Após o Chanel ali, mantém 10. O Golfo não possui aqui o seu plano, por gentileza, BD. Acaba de chegar. Informação Quebec, pro SAP. Confirme. Até após o tráfego decolando ali, mantém 17. Aciona 0146 e o controle 1208. Vou aí por dois minutinhos aqui em volta do pátio 3 dessa obra nova aqui. Sem sobrevoar as aeronaves e sem interferir com a pista? Sem interferir com a tua pista aqui, só pra registrar rapidinho. Tá autorizado então, sem interferir com a 10 ou a 17, ok? O hotel se resolou. Resolou, tá ciente. Xené 6314, direito 219-02. 219, 6314. Solo, Salvador, Xené 6314, livrando o piso 10. Decimal 8. 1288, Ocean 6321. P5627. Can receive set frequency 12685. Receive center 12685. Outro Salvador, boa tarde. Papapá, bravo. Romeu Vitor, decolado no 7 na Pro de Arbor. Bravo Romeu Vitor, tem condições de cumprir a restrição da carta? Afirmativo, pelo direito para o diabo. A restrição de altitude. Só um momento, senhor. Gol 925, desça para 2000 pés, reporte localizador, ajuste 190, 191. 925, 2000 pés, 191, reportarei localizador. Romeu Vitor tem claras condições de cumprir a restrição do 1-1-0 durante 25 milhas. Ok, subou 260, saída Arbor, vigilância. Certo, vigilância, solicita 240 se possível, senhor confissional. Vamos coordenar, aguarde. Certo. Correto, estacionamento e táxi, torre 193-95, ajuste 10 no 1, Romeu, meu Golf, vovô. Meu Romeu Golf, direcionar, chame táxi. Então 3155 ao 05208, bom voo. 3155, contato radar, subo 240. 240. 240. Não, corrijo, subo 340. 340, 3 3192, desça para 2000 pés, sem restrições em TAP, autorizado LS, número 2, reporte estabilizado. 2000 pés, reporte estabilizado, 3192. Quebec Serra, corredor Axé, 1000 pés. Doutor, autoriza 2500, direto ao autorizado. Quem solicitou? É o 3192. Autorizado, vou encerrar a Vitor 366, desça para 2500. Obrigado, Vitor Bravo Romeu Vitor, confirme a pro ideal para o destino. Poderia confirmar, Bravo Romeu Vitor? A pro ideal para o destino. 270. Sente, mantenha árvore após árvore direto ao destino. Vitor. Livre táxi, chama ingresso. Livre táxi, chama ingresso no 7, 1011, o ajuste. Fiscal 07-1208. 208, obrigado. Controle voa, o Kilo Romeu 11, autorizado voa, boa, direto 2500. Kilo Romeu Oscar, suba para 2500, direto morro. Romeu, obrigado. Localizador visual, gol 925. 925, torre 198, decimal 95. 95, atenção. Passarelo 2231, vetoração para evitar tráfego, esquerda para o 040, limite é a radial 280 de Salvador. Esquerda 040, limitado 280, Salvador, Passaredo. Tá. 925, continua a aproximação no 0, 120 graus, 14 graus. Continua a aproximação, agora 925. Coloma 075, acione identificação, desça via para 2000 pés, ajuste no 0 no 1. Bravo Romeu Vitor, voe direto destino. Bravo Romeu Vitor, grava. Azul 6918. Vetoração para evitar tráfego, curva à esquerda, proa 360. Limite até cruzar o nível 70. Segunda, para norte, 0050, limitado até o cruzar o 270. Estimativo, em caso de falha ao cruzar o 70, voa a duna e completa o procedimento. Em caso de falha, cruzar o 70, compra a duna e prossegue o procedimento. Passada 2231, voa em duna, desça 2000 pés, reporte estabilizado. Duna 2000 pés, reportará estabilizado, passa dentro. Bravo, meu Vitor, informe por gentileza o nível que o senhor cruza nesse momento. 10.600 pés, sir. Ok, eu recebi uma anomalia aqui do seu transponder cruzando 7.500, agora recebo normal 10.600. Azul 6918, desça para 3.000 pés, 10, 11 ajuste. 3.000, 10, 11 ajuste, azul 6918. Estabilizado ele, 3192, chame a torre 11895. Acena 5071, o controle 1208, bônus 055. 055, correto, eu passo quando pronto. Reporta. Oito Salvador. Gente, limitado agora 280. Salvador, mata lá pro 3000. Gol no 755, vetor para sequenciamento, curva à direita, proa 240, limite radial 280 de Salvador. Curva direita 240, limite radial 280 de Salvador. Certo. Controle, November Yankee Mike. November Yankee Mike, prossiga. O senhor autoriza nesse setor o November Yankee Mike oscilar a altitude entre 1.500 e 3.500 pés? O senhor vai livrar a frequência deste controle agora e coordenar na livre. Vai coordenar na livre, então, no Vendor Flight. Azul 6918, curva à direita para o 050. É, direita 050, azul 6918. São 3155, chame centro Recife, frequência 1251. 251, 3155, obrigado. Quais instruções? Chama a segunda espera, o azul, 4118. O 925, azul no 2, direito, 219. 219 é direita, bom, no 29. Oi. Oi, Salvador, boa tarde, centro 3192. 3192 aguardando pista livre, continua a aproximação, 110, 15 nós. 9-2. 925, muito boa tarde, está se seguindo Alfa Juliette para 05. Alfa Juliette para o 0, ou como 9. 5, desce para 3.000 pés, 10 no 1 no ajuste. 3.000 pés, está bem 11, ou 7. 755, reduza para a mínima limpa. Bravo Romeu Vitor, chame agora o centro Recife, frequência 1288. 1288, bravo Romeu Vitor. Controle de Salvador, Papá Romeu, Romeu, Romeu. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, contato radar na decolagem, suba ao nível 120, saída Coral, após cruzar 4000, direto morro. Na Coral, 120, após 4.000, desce de morro, meu bom, obrigado, meu. Coluna 075, reduza para 220. Alfa Juliette, confirma o estimado de pouso. Eu pouso 2-0, 2-0, confiado. Mike Ecológica, 1000 pés, direto farol de Itapuã, reporte para descida. Minha torre 198.95. Obrigado, boa tarde. Gol 1755, esquerda proa 200, limite a 280 de Salvador. Esquerda 200, limite permanece, 280 de Salvador. Gol 1755. Estão no zero com primeira curva direita, no perfil da saída da El Leda. Após o Leda, voa direto bridge, onde intercepta para o Zulu 16 e segue até para o Zulu após conforme a rota do plano de voo. Aciona 5101 e o controle 120 do sinal 8. Examinado correto, pode quando pronto. Paulo Salvador, boa tarde, OTAN 3192, Libró. OTAN 3192, boa tarde, taxi de Alfa Juliette para o 02. Alfa Juliette para o 02, 3192. 22231, não fui, Elias. Passarelo, continua a aproximação, agora é porta. Aguarda a pista livre. Aguardando a pista livre, Passarelo. Paulo Gol no 9, para confirmar a posição 05, posição 05. Grande, posição 05. Gol no 9, para o 05. Gol no 075, subvetor mantenha presente proa, limitado ao curso do localizador, descendo para 2000. Aqui a proa, localizador 2000, gol no 075. Controle, boa tarde, azul 4198.000, nada, El. 4198, contato radar, suba ao 340. Direto 340, azul 4198. Patrão, meu Romeu pegou que solicita uma centena como sinal. Autorizado, uma centena, reporte para modificação. A centena vai reportar, Romeu pegou. Whisky Alfa Juliette, chame agora o Centro Recife, frequências 1288, alterna 12685. Gente, até mais. Já volta aí. No Golfo, boa tarde. Formação curso é Quebec, prossiga. Confirmei, radial da saída? Tudo bom? Confirme, por gentileza, radial ideal de saída. Tá fora de serviço. Tá certo, cara. Nível 040, decola da 17 com curva direita na saída Arbor, após direto. Yankee, cancele e prossegue visual. Aciona 5056 e o controle 120, sinal 8. Do 6918. Escuta, prossega. O controle pediu que eu informasse que o DME do ILS está fora. Gol no 755, torre 1895. 1895, boa tarde. 8. Fazendo pista livre, meu.